Diego Júlio, do Bonés Mistéria, telefone 3031-2288. Quem ganhou a camiseta com apoio de fitcamisetas.com.br. Vamos. Beleza. E quem ganhou o jogo de dados do Sem Parar. Onde a grande Hermínia Lima. Boa. Ah, dona Hermínia. O pessoal tem 3 dias úteis para passar Paulista 1439 nono andar, tá bom? Beleza. Boa. Um abraço pro Márcio Rivelino, pra toda a galera do Yoko aí no Morumbi, o melhor restaurante japonês. Ô, Márcio, vou aí. Região. Muito legal. Eu estarei em breve aí comendo no Yoko. Eu, Marcinho Rivelino, Rudy Landucci, a mãe dele. Boa. Dobra, quero deixar, Edu, mandar um abração. Não, o Márcio ficou bravo, que você não vai no Yoko lá no Morumbi, que é do lado da tua casa. Do lado da tua casa, seu vagabundo. Acabou de chamar. Ô, Sombra, quero mandar um abraço pro Luiz da Copa, São Paulino, que tá ouvindo a gente. Falou que vai ser 3-0 São Paulo hoje.